Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Observatório. E meu nome é Zirel e eu estou aqui com o PC Natok. E aí, galera, é o PK aqui, PC. Prefiro que vocês chamem de PC. Tudo bem com vocês, vão? E estou aqui também com o Miglesias. E aí, galera, eu sou o Miglesias, sou o dono do perfil do cenário Overwatch BR lá no Twitter. Tudo bom? E estamos também aqui com o MPCNIM. E aí, pessoal, MPCNIM, pode me chamar de MP. Eu sou o dono do OWLBR, o W League BR, porra, já comecei bem. Também sou idealizador do Observatório Overwatch, lá no Medium. Eu participo junto com o Iglesias, junto com uma amiga nossa, Ana. E agora, partindo para o podcast também. Excelente, excelente. Então vamos lá, vamos começar. Bom, eu não me apresentei muito bem. Eu sou basicamente um jogador no cenário Tier 3, Tier 4. E me chamaram aqui pra dar Tier com 4. técnico. Ah, Tier 4, cara, o Tier 4, não sei se Tier 4 existe, mas tamo aí. Enfim. Tier do Tier futebol. 4 capa. Hoje a gente está aqui para falar sobre a Contenders, que vazou já os grupos e os times e algumas informações do roster, né? Sim. A gente queria comentar algumas coisas aqui. A gente pode começar pelo grupo A, então é a BGH, o time da Caverna, a INTZ, a Quad Gaming, que é uma org nova, a Predators, que é uma org que já tá vindo aí dos mexicanos, né? Que veio de fora, só que agora eles estão com um roster praticamente novo, e a The Suquinho Nation. Vocês têm algum comentário a fazer sobre alguma dessas equipes aqui? Antes da gente partir pro roster? Eu já quero deixar isso aí com o Miglesias pra ele começar falando aí do grupo A. Tipo, mete pau, moleque. Ah, beleza, vamos lá. A BGH dispensa apresentação, né? Grande favorita, atual campeã. Leve papo a tudo no cenário. A Caverna foi a equipe The Life Snakes da Trials. Teve a galera do console, o Barijan, o Silveira. Inclusive, um abraço pro Isso. Silveira, se não tiver. E importante comentar que na Game Con o Chuazo jogou demais. Eu nunca tinha parado para reparar tanto nele, mas o Reinhardt dele na Game Con, nas semifinais, foi uma maravilha. Sim, ele jogou bem pra caramba. Chuazo jogou demais, né? Sim. A INTZ, que tá em alta aí, depois de um bom desempenho lá no presencial da Game XP, eles estão com a line já junto há algum tempo. Quad Gaming, que é a antiga Looking for Tanks, que foi a campeã da Trials, voltou pra Contenders em primeiro lugar, né? Sim. Então também estão com a line forte. A Predators, que depois de tudo toda a treta que rolou com eles na primeira temporada, jogar todo o campeonato no servidor SA da Season 2 e provaram que são um time forte, chegaram nos playoffs. E a Suquinho Nation, que também subiu em segundo lugar na Trials e tem alguns nomes promissores no nosso cenário. Sim, acho que principalmente pelo Rank, que já jogou bem lá no começo do cenário, na época da Old Spice, pela Sem Chorar, tipo, moleque Old. Sim, o Negofish também voltou agora. Sim, o Negofish também, que voltou agora, tipo, a galera das antigas juntou, fez um time, tá ligado? E do que a gente pode esperar, pelo menos, da Suki Nation, na minha opinião, é tipo, sei lá, ver o Lubok dar 20 HS seguidos. O Lubok dá bala, né? O Lubok Literalmente. é uma das melhores vidas do cenário e acho que incontestável e esperando muita coisa desse time. Sim, e acho que uma coisa que a gente, que o Miles falou que a BGH dispensa apresentações, mas não dispensa reapresentações, velho. O Sim. Klaus entrou, depois da saída do Dewey, Só e fortaleceu, né, agora, tá cara? ligado? É, tipo. E ninguém fica com a sensação de perda. Ninguém fala, putz, eles perderam um grande jogador. Sim, é como Não. se eles Por tivessem. mais que o Dudu seja incrível, sempre deixando isso Sim. claro. Mas eles trouxeram alguém tão incrível quanto. É, tipo, considerado top 1 tracer do SA inteiro, e Sim. acho que ninguém pode discordar disso. O Não, ninguém Klaus é, pode. tipo, uma tracer pro meninão nojo, tá ligado? Tão bom que ele é. E tava mandando bala de Widow também, nesse meta de dois snipers. Sim. E o mais incrível pra BGH é que ele se fortalece e ao mesmo tempo o time que mais chegava perto de enfrentar eles acaba perdendo uma das suas principais peças, né? Sim, Falta enfraquece aí o também. teto da Isurus, que era o principal adversário da BGH. Eu acho que Sim. nessa questão de você. A gente entrar rapidinho nessa discussão aí, tipo, da Isurus tava chegando perto, tava batendo de frente, agora não tá mais. Acho que é pelo fato de eles ter perdido vários nomes durante. Desde a Season 1, enquanto a BGH tá com o mesmo roster desde sempre. Sim. Tipo, os times mais consistentes são os times que mais têm sucesso, tipo, em qualquer esporte. Se você for ver, desde que aquele time da Karma estourou, e aí a Isurus é o mesmo core e tal, se você for pegar o time atual, são só três jogadores. Sim, é o Beast, o DDX... Era o Battletoad, não era? Não. O Battletoad saiu, tá o Kaizaki agora. Então, na época da Karma era o Battletoad. São só dois jogadores. Tem muita trocação no roster. Não tem como manter uma consistência muito bacana assim. Nessa off-season, o TH entrou pro time e saiu, tipo... E nem sequer jogou. Não chegou nem a jogar pela Isurus. É que é complicado, né? Às vezes no treino mesmo você já vê se encaixa ou não. O fato deles terem conseguido manter o Rava, o Beast, o DDX e o Kaizá para mais uma temporada, acho que, apesar de ter trocado nessa, vai ser fundamental para eles manterem um bom desempenho. Isso porque antes também eles estavam com, acho que, os dois melhores tanques da nossa região também. Eles estavam com o Iza. Para quem assistiu a final da Season 2 da Contender, sabe que o Iza vem de demônio. É um nosso o Shatter dele. O Iza que foi pra Predators, né? Foi pra Predators, sim. Isso. Que foi a melhor coisa que a Predators fez, foi pegar aquele moleque. Uhum. Porque... Uma coisa da Predators também, né, é que, tipo assim, eu acho que a tank line da Predators, ela tá muito, muito forte. Fazendo jus, né, ao nome antigo do roster da Predators. Looking for tanks. Looking for tanks. Eles procuraram os tanks, eles acharam uma tank line muito forte. Porque o Harzek, que é o off-tank atual da Predators, eu tive o prazer de jogar com ele, fez tryout no meu time, e o maluco manda muito bem. Ele é colombiano e ele também joga lagado aqui no Brasil, porque os servidores da Blizzard não tem lá pra ele, e ele tem que jogar aqui no BR muito lagado. Eu acho que ele joga no NA menos lagado do que aqui no Brasil, pra você ver a loucura. Sério isso, mano? Sério, sim. Só que, cara, o Harzek, ele é um demônio de diva. Eu tô muito ansioso pra ver como que a Predators vai sair, velho. É, vamos ver, né? Porque a Predators vem... Desde a segunda season eles estavam com uma line bem fechadinha, Shockwave... Uhum. Eu esqueci o resto da galera, mas, tipo, eles tinham o Shockwave, eles tinham... O Sam é um monstro. Por mais que o hate que eles tinham, né, a line deles era forte, não tinha como negar. Isso não tinha como contestar, tá ligado? Sim. E na Contender eles estavam jogando Full SA e estavam conseguindo jogar do nosso nível. É, eu acho que eles provaram tudo que tinha pra provar nessa segunda temporada. Até a questão do raid, assim, eu acho que se não acabou, pelo menos vai ter diminuído muito. Eles conquistaram o respeito da galera aí. Sim. Bom, e acho que desse grupo aqui, quem acho que vai ter que mais provar e mostrar muito do seu jogo vai ser por parte da Caverna, velho. Sim. A Caverna e a INTZ são dois times que, cara, é meio estranho, porque eles não têm comissão, eles não têm comitê nenhum. Todos os times aqui, eles têm um coach, eles têm uma lista, mas a Caverna e a INTZ, eles não têm? Na real, a INTZ tem sim. A INTZ tem? Quem que é? Eles estão agora. Se eu não me engano, a comissão técnica deles é o Nirat. Tem o Wolf of Vilani, que é um vietnamita. Agora também o assistente coach, que é o Tank Engine, é americano. Tem Kay Justin, que é outro na lista deles. Então, tipo, eles têm... uma comissão técnica. Você falou que eles não tinham comissão técnica, agora eles arranjaram quatro caras. Eles arranjaram quatro caras? Jesus Cristo. Isso ainda pra falar que o Neirat já tinha há bastante tempo na equipe. Mas e a Caverna? A Caverna, é como você falou, eles não têm nenhuma comissão técnica. Tanto que eles ainda estão à procura. Será que a gente pode atribuir isso ao histórico? Porque o histórico da Caverna nas Contenders não é um dos melhores, né? Eu acho que eles já caíram pra trial, tipo, nas duas Contenders. Sim, acho que na última também eles chegaram, acho que não vencer nenhum mapa, se eu não me engano. Eles chegaram a empatar, mas não vencer mapa. É, porque, querendo ou não, você tem um coach forte, já se provou. Tipo, os melhores times aqui dessa lista, pelo menos eles têm um coach muito forte. Eles têm um roster consistente. Ajuda. Pelo menos o core já vem de vários anos. E é uma prova pra Caverna, né? É complicado. Essa equipe da INTZ, se não me falha a memória, uma das últimas vezes que a gente viu ele em ação foi na Game XP. E eles jogaram fase, as quartas de finais com a BGH, se não me engano. Isso, eles fizeram a BGH. É verdade. Sim. Antes disso foi a Game Con que eles conseguiram a vitória em cima da Isurus, que foi um presencial. Nossa, que sim. Isso. E eu queria até destacar o Quejadinha na Game XP, que o que ele jogou de Lúcio também. Tiveram barreiras de som, eu lembro de uma em King's Row, que assim, o Quejadinha, a gente sabe, o Overwatch não se ganha sozinho. Mas ele tava participando com muita porcentagem pra vitória da INTZ na Game XP. Sim. O time da INTZ é um time bem fechadinho, sim. Tem nem como o time que tá mais de um ano no cenário, né, Zira? North Lions White. North Lions, foi pra Hephaestus e agora NTZ, alguma coisa assim. Agora é NTZ. É, foi bem fechadinho e é um time que tá um bom tempo aí no cenário e eles provaram que eles conseguem jogar de pau a pau. Tanto que eles jogaram com dois fios, não? Foi com dois fios. Foi com dois fios, eles levaram uma rodada de COT da BGH e na outra eles representaram bem pra caramba. Então, tipo, o cara tem potencial que eu acho que consegue se provar nesse contexto. Sim, tem o XHM. O que eu acho legal desse grupo é que, apesar da BGH despontar como favorito, o restante está bem equilibrado. É um grupo bem equilibrado, a qualidade dos times é bem parelha. Eu acho que o problema do grupo A é justamente eles deixarem só um time muito experiente como a BGH. Sim, é meio que aquele grupo da morte, porque tá todo mundo esperando o pessoal se provar, o pessoal despontar. Pelo outro lado, o grupo B, tá todo mundo muito parelho. E é isso que você fala, tá todo mundo com o mesmo potencial. Tá só no sussurro do grupo B, vamos puxar lá pro grupo B. Grupo B a gente tem times gigantes, tem Zuros, que... Tem a Zuros, sim. É a segunda colocada das duas seasons, a gente tem a Look Fortinho WL, que é um time que vem estacadíssimo. É um time super forte, cara. Tem, tipo, Muriz de volta, tem o Ole, que foi o suporte da seleção na Copa, que já provou que joga pra caralho, então, tipo, e já tem dois... Tem o Leviathan, que é um baita DPS. Nossa, o Fast é muito bom. Fast é um super bom, sim. Fast, tipo, acho um dos melhores tanques, principalmente... O Fast, eu colocaria ele como um dos melhores players do ano, sem dúvida. Incontestável. Ele joga muito bem o Fast aí. Chegou a jogar, inclusive, de off-tank uma temporada, que não é fácil, assim, um cara que conseguir desempenhar duas funções em alto nível que nem ele fez no mesmo ano, é impressionante. Bem lembrado, porque ele acabou fazendo off-tank com a entrada do Shadow Song na antiga PEN, né? Que acabou de cenário. A gente também tem a UP, que só vem se provando cada vez mais, né? Sim, é um time bem forte. Tá crescendo. Desde que o Léo conseguiu se consolidar como coach, a chegada do Edgas na contenda passada. Eu acho que é uma prova de que uma comissão técnica fez uma enorme diferença no time. A gente viu a UP na Season 1, é um time meio cabisbaixo, fazia uma coisa ali, outra coisa ali, mas acaba perdendo. E a gente veio depois que na Season 2 que o Léo fica consolidado e como... O Léo com o Salzeiro de assistente também. E o Salzeiro também como assistente mais para as quartas. A gente vê como é que a diferença foi crucial. E também lembrar do Edgas, né? O que aquele menino faz quando... Talvez a estrela do time, né, cara? A chegada dele foi o ponto de mudança. A relação do ano, do cenário. Sim. Você diria que é mais por causa do Doomfist? Ou por causa da... Olha, eu diria que muito por causa do Doomfist, mas, tipo, pelo menos em outros personagens ele veio se provando pra caramba. Ele jogou poucas vezes de Tracer no Dive, e ele tá jogando bem pra caramba. De Hanzo ele tá jogando bem, de Genji também. O Genji dele tá... Só que o lápis dele mesmo é o Doomfist. É o que todo mundo fala dele. Quando você fala Edgar, você pensa no Doom, né? Foi um momento que o Doom deu uma despontada no meta também, né? Deu uma aparecida no meta, que a gente viu a UP rodando aquela Sombra, Doom, Remond e Diva. Conseguiram chegar... É o Super Dive. E também lembrar que teve adições de times desde a última temporada. O Himura, acho que ele entra como reserva, se eu não me engano. Sim. Posso estar falando alguma coisa? Ele atualmente tá como reserva, mas ninguém sabe de amanhã, né? Essa dupla de suporte titular da UP é muito forte. Tanto o Thiago quanto o Pardal, os caras são muito sólidos. Faz um núcleo muito forte, inclusive o Thiago, que já jogou também na época da... Mesma época do Rank Yoshi na Sem Chorar, no Spice. Então, é os dois que têm muita experiência. É um trio de suporte, assim, a UP não pode reclamar das opções no suporte, né? E se o meta se provar a ser um meta onde você roda a maioria do tempo Lúcio e Ana, eu acho que a UP tá feita, porque o Thiago tem uma das melhores Anas do cenário, e o Pardal, né, o Lúcio dele, acho que não preciso nem comentar. A gente viu uma demonstração do Pardal, ele é bem divertido com o boneco, né? Bupa 2, Bupa 3. Tipo, velho, BGH ganhou a fight, vai lá o Pardal e Bupa 3. Aí dá pra virar Bupa fight, 3, tá ligado? Sim. Tipo, é o ápice do Pardal mesmo, o Lúcio. E é bom mencionar, se a Ana ficar no meta, porque você pode reparar que o Thiago, ele acerta muita granada no time adversário. Sim. Chega a ser até nerd, tá ligado? Quase toda teamfight eles têm a vantagem, porque o time adversário tá potado. E isso não tem como mensurar o quanto é bom isso. Sim, o Thiago tá tranquilamente lá em cima com o Colero, com o Olê até. Eu diria que ele tá, que se não tá no mesmo, ele tá bem próximo, assim, cara. A Ana do Thiago é realmente uma coisa bem, bem idiota. Eu acho que daria pra colocar eles num top 3. Sim, daria, tranquilamente. Tipo, só de você assistir, por exemplo, a Contender, você já começa a ter uma noção. Eu não diria nem top 3, eu botaria um top 5, porque senão a gente acaba tirando gente como o DDX. Eu não lembro onde eu vi, mas eu ouvi que dizem que o DDX é o melhor suporte da nossa região. Questão de game sense e tal, como o Mercy. Uhum. Eu escrevi um artigo, o meu jabá, eu também escrevo notícias no portal Torcedores sobre esportes. Eu escrevi um artigo sobre 5 jogadores sul-americanos que mereciam uma chance na Overwatch League, né? E como eu já tinha colocado 3 jogadores da BGH, eu não ia colocar também o Colero, aí eu decidi falar também de alguém que não seja brasileiro, eu falei do DDX. Sim, que... o DDX é... E na mesma lista eu tinha até colocado o Ole, que o Ole é uma, no bom sentido, uma besta. Que ele sai atirando em todo mundo e sai matando todo mundo. Zenyatta... Aquela partida de Zeny em Ilhos na Copa do Mundo, nossa, eu nunca vou esquecer. Copa do Mundo. Eu o nunca vou até a Mercy. Exatamente essa imagem que tá... Aquele HS. Aquele HS na Mercy dela voando, tipo, uma luta da Noruega deve estar perdida até hoje. Tá. E aí, depois de falar do Oli, imediatamente eu falei do DDX, que ele, eu acho que é o contrário. Ele é aquele suporte que você não acha no meio do jogo. E para um suporte ser perfeito, ele tem que ficar vivo o máximo de tempo possível curando. Ele com o Zenyatta se posiciona muito bem. A Moira dele, ele farma ultimamente muito rápido. Então... Nossa, é incrível você falar isso. Tipo, a galera deve até se perguntar, pô, mas Moira farma... Não, mas o DDX é outra coisa. Sim. Você vai ver as finais da nossa season, da Contender, você vai ver que o DDX tá, tipo, já com ult e o Colero tá com 70%, tá ligado? É tipo... É tipo um abismo gigante. E isso, por exemplo, em fights que a BGH ganha, ou se não, fights que a BGH perde. Então, tipo... Ele farma ult rápido pra uma Moira, que farma ult rápido. É, eu tô pensando aqui, olhando as lines, porque às vezes é difícil um suporte ganhar destaque, mas é muito fácil ver a quantidade de bons suportes que a gente tem no nosso cenário, né? Todo time praticamente tem um suporte clutch, assim, que é capaz de desempenhar funções que viram a fight sozinhos. Daqui da lista é que a gente já tem a Fury Austrália, a Black Dragons e a Looking for Org. Vamos começar pela Fury? Vamos lá, a Fury que era foi inicialmente na contexto passada Breakdown. Foi 4 organizações diferentes. A Gira de Vingança. Foram uma surpresa muito boa na season passada. E consolidaram, disputaram até inclusive agora a Argentina Game Show e foram pra final presencial contra a Isurus. Bancaram alguns outros times brasileiros, venceram da Up Game. E eles têm um roster bem forte, apesar de algumas mudanças recentes. Eles se adequaram ao meta e ainda estão bem fortes. A maioria dos jogadores que a gente falou aqui, que citou do grupo A e do grupo B, é bem cachorro velho, né? O pessoal tá aqui desde o começo do Overwatch jogando e, tipo assim, a Pawn, que entrou e virou a Breakdown, aí virou a Gira e agora é a Fury, ela entrou pra debutar geralmente jogadores tipo Shinigami, o D'Agostinho, o Ryzen 7, o pessoal que tá jogando aqui, né? Teve algumas mudanças da Breakdown. Acho que um suporte saiu. Algum tipo... A Win98 saiu. Aí o Express, que tava como coach, recentemente, foi pra suporte. E o Ryzen 7, acredito que ele chegou agora, né? Ele era na reserva. Uhum. Ele era reserva e entrou pra fazer duo com o Express. E o Synchronize entrou como coach. O Synchronize, que é um coach vietnamita, se não me engano, é isso? Isso. Sim, então e ele entrou. O Hugo, que era suporte também, agora tá como manager. Tá como manager, sim. Outra coisa interessante que aconteceu com a Fury essa semana foi que eles quase perderam o Keith, que é o main tank peruano, e aí ele acabou voltando pra line, que na minha opinião é um dos jogadores mais poderosos dessa line. O impacto do Keith no jogo é gigantesco. É até legal mencionar isso. Essa equipe, atualmente Fury, são jogadores que realmente nos surpreenderam. O Shinigami apareceu com uma fara monstruosa. Antigamente eles tinham o Lubok, que apareceu com aquela Widow. A Win foi uma grata surpresa de Mercy também. O Kiff com o Main Tank. Sim, o pessoal entrou jogando super bem. E pra competir com o pessoal que já era velho conhecido no cenário. Então... E eles foram tão bem na contenda passada que chegaram a tirar um mapa da da Isurus nos playoffs, né? Assim, que durante a partida o pessoal tava, que, tava esperando um 3-0 fácil da Isurus e a Fixus foi lá, tirou o mapa, chegou a surpreender, assim, apesar da Isurus ter classificado, foi uma ótima surpresa. Mas agora com essa line nova, que tem o Knight e o Matias, 4K, eu não sei falar esse nick, eu vou falar só Matias, né, pra simplificar. Mas o Knight, eu sei que ele faz hitscan, se não me engano, e vai pairar muito bem com o Shinigami. Então, cara, é questão de ver como eles vão sair na Contenders, eu acho que eles vão sair bem. Porque é complicado, o core, quando o core do time é bom, é meio que impossível o pessoal ir mal, saca? Ah, esse build de tanque da Fury é muito forte. Sim, a Up, a Luke Fortinha, a Isurus, a BGH, todo mundo tem um core de tanque forte. Então, cara, isso ajuda muito, velho. Isso ajuda muita coisa. O Keith é um baita main tanque e eu espero que ele chegue na, pelo menos nas playoffs, essa é a minha previsão pra eles. Como eles são meio que um wildcard desse grupo aqui. Sempre foram, né? A Breakdown sempre foi aquele underdog, todo mundo torcia. Então, essa dupla de suportes, a gente ainda... Eu, pelo menos, não vi muita coisa dele jogando. Por isso que O Express eu nunca vi ele jogar. Nunca vi o Express jogando. Ele é canadense, né? Isso. Pelo Kiff, pelo D'Agostin, pelo Shinigami, que a gente já viu bastante. É, dá pra dizer que sim. É só pelos jogadores que a gente não viu jogando ainda que não dá pra falar que eles são tão bons quanto. Espero que o Synchronize também se dê bem como coach, né? Vamos ver o que vai dar esse time aí. Bom, agora chegamos na Black Dragons, né? Que é o time bem conhecidão da galera. Time cacetão aí. BD é o time, digamos assim, aposentados que voltaram. Que não aposentaram. É o time dos aposentados que voltaram e que é o time, digamos assim, clássico. Clássico pelo nome, enfim. E por trazer o Nitro de volta. Porque Nitro tinha parado na Season 1 e agora acho que ele quer comprar a fralda. Então ele voltou pra comer. Nitrão. Nitrão e Nitrinho, né, mano? Nitrão e Nitrinho. Abraço pro Nitro aí, pô. Então, eu não sei das roles deles, né? Mas a gente tem o Nitro, o Stylo, assim, o Nitro Kyo, e o Shaonoff. O Stylo vão ser os DPS. O Kyo vai ser o Stylo vai fazer DPS. Vai fazer DPS. Vamos ver Doomfist, será? Isso é Big If True, hein? Isso aí é Big If True, cara. O Kyo vai fazer tanque. O Shaonoff, que era um Hodgehog absurdo, vai fazer o off-tank. Aí o Vetter e o Winnie King vão fazer os suportes. O Vetter é o que a gente chama de flex, né, cara? Sim. É importante deixar claro que são 7 jogadores. Você podia falar o nome do Vetter 7 vezes? Porque ele faz todas as roles. Ele faz todas as roles, sim, cara. Ele já flexou pra um monte de coisa, o Vetter, cara. É incrível, velho. O Dezinho também tava na line, mas ele... Como ele tá na faculdade, tomando muito tempo, ele vai ficar de reserva. E aí quem vai fazer realmente o suporte é o Vetter e o Vin King. É que, de novo, velho, o Vetter fazer um suporte é tipo, explode a cabeça de todo mundo. Não, e é importante mencionar que o Dezinho, ele vai ficar como reserva, por isso e tal. Só que mesmo quando ele tava decidido que ia jogar, era o Vetter e o Dezinho. Sim, era o Vetter e o Vetter Dezinho. O Vetter ia ser suporte do mesmo jeito. Sim. Pelo que eu entendi, o Vetter... ia parar de jogar, só que o Nitrão chamou ele e bora lá farmar. O Nitrão puxou e já falou, mano, senta aqui, vamos lá. Puxou ele pro carro, esse time aí, já foi. Só cara. Pelos nomes já aparece como um dos favoritos pra classificar pros playoffs. E traz de novo o Babalu como coach. Como coach, sim. Sim. Babalu tem um desafio não tão grande assim, já tem uma galera que já entende do jogo, agora vamos ver na prática. Sim. São 6-7 jogadores de elite, né, que o time tem. Sim. Que sempre estiveram no todo do nosso cenário. Bom, pode ser meio bold falar isso, mas eu acho que a gente já esperava que a Black Dragons meio que batesse de frente com a BGH, talvez chegasse lá já na Season 1. Eu acho que agora tá mais pra vamos ver o que esse bando de jogadores consegue fazer, assim, sabe? Vamos ver o que juntando eles, o que pode dar. Na Season 1, a Black Dragons teve uma das melhores partidas da temporada, inclusive ganhando da Isurus por 3-0. Foi por 4-0. Uma das partidas de estreia. O Nitro, ainda ele comentando sobre essa partida, se eu não me engano, acho que no canal do Tonela, ele comentou que ele não fazia ideia de que eles iam meter o 4-0. Eles só jogaram com tudo que eles tinham, porque eles não queriam perder isso na cabeça deles, achando que ia perder. Eles não queriam perder feio. Então, que é complicado, conseguir bater na BGH, eu acho que é difícil pra qualquer time nessa contenda aqui. Bom, talvez a Isurus, Não, não, não. Inclusive, a gente falando em bater em BGH, o próximo da lista é Looking for Org, né? Looking for Org, sim. Foi o único time a tirar o mapa da BGH na semana passada. É, sim. O único time que fez o Maurício Honorato perder um jogo, né? Sim, cara. Mas aí tem aquela, né? O pessoal a fala que é uma mentira. Não. Nunca disse isso. É só você tapar seus ouvidos. Relaxa. Mas enfim. Fala um pouquinho da Looking for Org, o PC. Ah, tipo, o Looking for Org traz o Soaran, que tava na função de off-tank. Ele voltou pra role de DPS dele. O Soaran, se eu não me engano, é tipo um dos melhores soldados que tinha do SA. Isso é o que eu via bastante dos argentinos falando. Da galera. Que o Soaran tinha um soldado muito foda, não sei o que, que o Hitscan dele era bom. E ele volta pra função dele, porque nessa Season 2 ele meio que teve que aprender a jogar de... Jogar de off-tank. E nisso, Godman sai de DPS e acaba saindo do time também. E quem entra como off-tank no time é nada mais, nada menos que o Frix. Eita, nossa. É, o Godman, só tradicional, o Godman foi parar lá na Quad Game também. Sim. Ele foi pra Quad Game? Ele foi, ele tá com o DPS da Quad. Com o Agus e o Han, eles formam um trio de DPS. O resto é saber quem vão ser os titulares. É uma line com DPS bons pra lá, mas eu acho que, acima de tudo, na Looking for Org, eu achei que não perderam muita coisa, não, porque eles acabaram tendo a contratação do Frix, que na minha opinião é nível do Honorato. É desse naipe. Porque o Frix é tipo insano. Pra quem assistiu a Season 1 e viu a Nocturne jogando, sabe do que o Frix e o Ravage têm de potencial. É, a Nocturne foi um dos times mais impressionantes, assim. E o Frix agora com o Mate, que talvez, cara, é um dos main tanks mais capacitados do cenário, saca? Sim, ele consegue bater de frente com o Neo de boa. Mate, mais conhecido como consolista também, veio do console. Consolista, sentou no PC e botou pra jogar. E tá aí. Grindão joga bem pra caramba e tal. É parar no topo, né, cara? Sim. É, tipo, e além deles ainda terem conseguido tirar o mapa da BGH, o incrível feito que só eles conseguiram. Então foi bastante coisa, foi um time que evoluiu muito rápido, porque eles tiveram acho que cerca de 1 a 2 meses de treino da Trials até subir para Contenders, e da Contenders eles treinaram cerca de 1 mês e meio, alguma coisa assim, porque o time que se conheceu na Trials e subiu. Sim. Subiu junto. Não, o time que chegou até o terceiro, segundo. E foi um time que chegou até a semifinal, né? Da Contenders. Chegou até a semifinal, jogou contra Predator, se não me engano. Então acho que não sei dizer o certo qual foi. Mas eles perderam pra Predators. E foi não, digamos assim, que foi. Não foi nem stomp nem nada, foi algo muito disputado, pra falar a verdade. Sim. Porque foi algo bem pau a pau, acho que foi 3-2, alguma coisa assim. Então os times estavam no nível bem parecido. Na verdade, eu acabei de abrir aqui. A Looking for Org ganhou da Predators por 3-2, que nem você falou, foi muito parelho. E aí a Looking for Org cai na semifinal pra Isurus por 3-0. Ah, sim. Eles caíram pra Isurus na final. Isso, foi na semifinal mesmo. Então, tipo, tem um núcleo bem forte. E comentando sobre suporte, o Lucavi, se eu não me engano, ele acaba saindo do time. Ele vai pra posição de analista. Sim, ele vai pra posição de analista. Mas quem mantém lá é o Search, que pra mim o Search é outra estrela do time. Sim. Eu já ia falar exatamente isso. Da região, o Search aparece demais com o Zenyatta, com o dano que ele aplica. Sim. O Search chega a ser incrível o que ele faz, tá ligado? Ele tem uma mira insana, assim. Cara. Sim, de longe tá... Tipo, se a gente fosse fazer o top 5 agora, era Olê, Colero, Search... E DDX como main support, fazendo essa função do main do flex support. Então, tipo, é um time que tem um núcleo muito forte e que é um time bem estabelecido, mudando poucas coisas. Eu acho que é um time que tem pra mostrar que bate de frente com a Isurus, que vai bater de frente com a UP. É o que a gente vai ver, né? O Search também, né? Ele traz pra gente vários memes, né, cara? O Search realmente. Ele é sério. A gente não pode deixar de citar isso. O Search junto com o Rava, eu acho que são, assim... É o do de memes do SA. Exato. Sim, cara, é muito bom. E fechando o duo de suporte, tem o Balt, né? Que ele chegou nessa off-season, agora com o Lucar vindo pra analista. Eu não vi ele jogar ainda. Eu acho que aqui ninguém viu. Eu sinceramente não sei o que esperar dele. Eu nunca vi, ele veio de algum time? Eu não vi. Eu acho que ele não veio de nenhum. Não, ele tava na Free Agency mesmo e foi pra... Caraca, puxaram da ranked, sei lá. Pode ser. Interessante. Não sei. Vamos ver. Eu espero que ele surpreenda, porque no Kim4Org se mostrou o nível daqueles com alguém que não tava com o off-tank certinho, que tava fazendo a função legal, que era o Swaran, agora com o Freaks e com o Swaran na role certa, e eu acho que eles têm um potencial maior ainda. Sim. Isso só o tempo vai mostrar. Bom, mas esses são os times da Contenders, da Season 3 da Contenders. Sim, da Season 3. Importante mencionar que a Contenders começa dia 22 de novembro. Sim, às 7 verdade. Horas. Que pela primeira vez, parece que vai ser ao vivo mesmo, não vai ser gravação. Era isso que eu ia falar. Acho que a principal novidade dessa temporada, assim, pra gente do SA é que as partidas vão ser transmitidas simultaneamente, não vai ser uma coisa gravada e retransmitida. Sim. Isso pra mim é o mais incrível, assim. Finalmente a gente tá tendo um horário exclusivo pro SA, porque antes eles deslocavam a gente pro final de semana pra dar prioridade pra outras regiões. Mas agora a gente teremos as partidas no horário nobre. E, cara, quintas e domingos, ou quintas e sábados? Acho que é quinta e sábado, né? Quinta e sábado, isso. Chega a ser quinta e sábado. A partir das 7 horas da noite, twitch.tv/overwatchcontendersbr. Lembrando que, tipo, a gente tá gravando isso aqui dia 14 e 17, dia 17 agora sábado, e dia 18 começa a dia 17 a Contenders China, 18 a Contenders Europa. Então, vai ser um final de semana bem recheado pra gente. Então, vai ter Overwatch, meus amigos. Finalmente acabou essa abstinência de Overwatch. Sim. Que a Liga deixou pra gente. Isso. Vai chegar Overwatch pra gente assistir. O PC que se auto-intitula Monospec, ele vai grindar muito esse final de semana. Sim. Diz a lenda que eu sou o Monospec, porque é o que o coach tem que fazer, tem que assistir VOD igual fosse comida, o VOD. Eu pretendo assistir tudo, dando mais ênfase na China, porque do que a gente viu, pelo menos da seleção da China, até chegando na final e desbancando o time como a Finlândia, eu acho que de lá deve sair muito talento. Tipo, o Lee é ponte louca lá, né? Eu imagino que tem muitos talentos lá, velho. Eu não sei. Uma coisa, né? A Europa também, eu acho que é a mesma coisa. A Europa principalmente, ainda mais agora com a British Hurricane, que teve boa parte do roster na Copa, tirando o Fusions, que não era do Monster. O Fusions era do Monster. O Fusions era sim. Era do Monster. Então, tipo, você tem um time muito forte e que agora com o Fusions indo pra Boston, eles acabaram contratando o Dan Lockett. Sim. Que era o nome antigo. Sim. Aproveitando isso pra falar assim, quem pergunta, pra que eu vou ver as contas das outras regiões? Você já acaba conhecendo alguns talentos que estão indo pro Overwatch League. Sim. Apesar da gente não ter tido ninguém que foi contratado aqui do SA, as outras regiões estão conseguindo chamar atenção e conseguindo contratos direto pro Overwatch League. E além de ter esse fator, eu acho que o meta de cada região dá pra você entender bastante como, por exemplo, funciona. Eu acho que, por exemplo, como que a gente tem uma noção melhor de como o Reino Unido ganhou dos Estados Unidos. A gente vê a Europa basicamente desde a última season é praticamente só Golds. Então você vê que é um cenário onde tem a predominância de rodar Golds eles aprimoraram a Golds desde a season onde tinha o Lucy Moira usando Quad Tank até a evolução pro Golds. E eu ia falar exatamente isso. Sim, tipo, é uma região que a gente vê que é muito forte na dominação de jogo de main tank, de botar muito boneco, de fazer a roda punk, como diz o Tonello, sabe? É tipo, você entende o porquê que o Reino Unido é tão forte assim no Golds. Geralmente até o próprio Fusions, ele entrevista contando, ele diz que na Copa do Mundo o Reinhardt dele se destacou muito, acertar muitos balos, mas ele disse que a maior parte do trabalho ali foi mérito da Brigitta do time. Sim, do KB, porque não é só que o Reinhardt é muito bom, é o time inteiro sabe jogar em volta disso, dessa composição. Sim. Vale pro Overwatch inteiro, né? O Overwatch inteiro é um jogo de time, na sua essência, E você no final do dia dá crédito pra só uma pessoa que fez realmente o clutch play. É válido, mas não é a essência do jogo, né? Não é exato. O jogo é o team play. No final do dia, é isso. Da China, eu já não sei muito o que esperar. Tipo, a China, você mencionou que é na Contenders que a gente vê o talento que tá chegando. Nessa Copa do Mundo, o Guxue, acho que é assim que fala, sim, o tanque da China, fantástico, que nossa, impressionou todo mundo com o Winston, incrível. Só lembrando de uma coisa, ele ficou top 5 de dano entre DPS, ele tava de Winston. Top de dano. Isso. What the fuck? E ele tava na final da Contenders da China com a LGD. Então você pode acompanhar esse Winston fenomenal, você pode acompanhar ele a temporada inteira. É por isso que é tão interessante ver a Contenders. Eu lembro que no ano passado, 2017, antes de ter Contenders em todas as regiões, a China, o major local delas era a Premier. E foi lá na China que o Doomfist virou uma febre e ele era usado recorrentemente, assim, ao invés de aqui no Ocidente, que tem um jogador que é muito bom de Doomfist, a gente sempre espera que esse especialista use o Doomfist. Lá na China, o Doomfist virou tipo um Genji, sabe? E aí, sempre que a gente assiste a Contenders chinesa, a gente sempre espera ver o que esses caras conseguem fazer com o Doomfist. Acho que para quem está interessado em aprender o herói, quem gosta de assistir Doomfist, sempre é uma opção muito válida. Da Contender China, os times que a gente deve, pelo menos, ficar de olho são o campeão, né? O campeão da Contender passada, a Lucky Future, que teve a maioria dos jogadores contratados para time de liga ou academia, sim, né? Foi bem explicado as contratações. Foi bem explicado, sim. Eu acho que agora o favorito para Contender da China, que vocês podem ficar de olho, é o time do Guxue, né? A LGD Game. Sim. É um time muito, isso muito se ele forte. Não for para o Broad League também. Isso ele não for. Eu acho que ele vai. Ainda falta alguns times anunciarem, é capaz que ele vai. Sim. Três times chineses chegando, sim, muito difícil. Eles querem, sim, mostrar o talento, até pelo que o Xangai não mostrou, né? Não, nessa mesa não iremos falar mal sobre o Xangai. A gente tem que entender isso. Xangai é meu protegido e ninguém fala mal. Só pra deixar claro, eu falei o que Xangai mostrou, não o que não mostrou. Bom. Eu jurava que você tinha falado mal do meu Xangai, hein? Cuidado. Eu nunca torci uma partida de Overwatch League tanto quanto aquela que a Xangai quase venceu, cara. Nossa. Xangai Dragons e Florida Mayhem. Exato. Nossa, que jogo feio. Sempre underdog é gostosinho, cara. Não tem jeito. Não, você vê o nível, porque tem de um lado o Florida Mayhem, que ganhou 8 e perdeu 32, se eu não me engano. E eles ganharam, e a gente tá achando eles os vilões. A gente acha que eles são malvados por isso. Os caras tiveram uma fase péssima pra eles também, mas não tão péssima contra a Xangai, que perdeu todos os jogos e começou a dar uma recuperada lá no final, bem pro final da liga, onde já, onde já tava tudo meio pior. E alguém aqui espera alguma coisa muito específica da Contenders da NA? Sim, a Contenders da NA, agora que a gente vai ter muitos times Academy, vai ter, né? Muito time. Até agora eu não entendi. Vão ser duas divisões. Bem, né? A forma como ela vai ficar estruturada, porque os times Academy, se eles ficarem, acho que até a oitava posição, eles não são rebaixados. Vai ficar uma estrutura bem diferente a partir dessa temporada para os times da Academy. Porque, pelo menos valendo para o NA, faz sentido a Blizzard querer puxar, fazer times Academy e focar em puxar a galera que está nesses times Academy para cima. Eu acho que o problema é que você acaba focando tanto nessa galera, sendo que tem time, por exemplo, acho que foi o Matheus que comentou, da Last Night Leftovers, que chegou na semifinais sem Org. É criação deles o nome, e eles chegaram sem Org, sem time Academy, e tipo, por mérito próprio, jogaram bem pra caramba, fizeram ótimas pontuações, entende? Talvez isso seja bom, tanto quanto vai ser ruim. Depende bastante. É aquela coisa que fica, né? Por exemplo, como que o cara da Contenders, o cara top da Contenders, chega num time de OWL? Você pode aplicar essa mesma questão pra como que o cara de Open Division se aplica pro cara pra um time de academia, saca? Sim. Não tem um processo claro pra, no Path to Pro pra isso acontecer. É, eu acho que se a gente continuar essa linha de raciocínio, a gente não termina o programa hoje. Porque a gente isso pode ser um programa em si, né, cara? Você é tão bagunçado. É tipo, é porque é uma bagunça, é o famoso bora ganhar um Blizzard Bucks na... Opa, na... vamos lá. Vamos comprar o Destiny. Vamos deixar assim, você que tá ouvindo isso agora, pode ficar pronto, o episódio da semana que vem vai se chamar Path to Pro e ele vai ter 6 horas. Isso aí, tem 7 horas. Vocês podem me chorar. Essa é a parte 1, tá? É a parte 1 com 6 horas. A parte 2 vai ter 24 e vai ser sem convidados. É só a gente falando o quão é mal o quanto a gente adora o Path to Pro. Expectativa para o NA, eu sempre fui de... Eu não acompanho todos os jogos, eu acompanho os times que me interessam. E até a DG EA, que é da Houston Outlaws, eu fiquei muito decepcionado porque eles não colocaram o Kaiser para jogar em momento nenhum. Eu me senti traído assistindo para nada, porque eu assistia só para ver ele. Mas eu assisti muito a NRG, por causa do Rascal, o Stratos. Eles fizeram uma campanha boa nessa Contenders da última. Sim. Inclusive o Swan, ele foi pra Liga, eu acho que ele foi pra Flórida, não lembro com certeza, mas também um ótimo main tank. Você que for assistir a Overwatch League, pode assistir o Swan, que ele é um grande jogador. E vai ser mais do mesmo. Eu vou assistir os primeiros jogos, ver qual time assim que me interessa, qual time chama a atenção, e aí eu continuo acompanhando ele. O negócio do NA é que é complicado. Os times de academia vão ser os times dominantes, né? Geralmente vai ser a rivalidade entre a Fusion University e a XDT2 Academy. XDT2 Academy. De novo, eu espero o Season 3 a Fusion University ganhando, porque os caras têm tipo nomes como o Alarme. Na minha opinião, é tipo como se fosse o filho do Jonak. Que aquele moleque joga, não tá no papel, tá ligado? Domina muito, sabe? Tem o Zachary, que é um dos melhores hitscans do NA disparado. Disparado, sim. Ele é um moleque que joga muito bem, cara. Ele joga muito bem. Na seleção dos Estados Unidos esse ano, não teve uma performance tão boa, talvez não tivesse acostumado, enfim. N fatores acho que não atrapalha muito. Sim. Teve também o Who Are You? É o duo dele, né? Sou coreano. Dispensa apresentações. Eu acho que acima de tudo, acho que a estrela-chave da Fusion seria o Alarme e o Beast Halo, que é um outro cara que é muito insano de Winston. Pra quem não tá entendendo também, porque a gente tá falando tanto da Fusion, é porque os caras são atual bicampeões, né? Da Contender. Sim, é como se eles... É a BGH daqui, exato. É a BGH, só que do NA de lá. São os caras que jogam muito. Inclusive, teve o Elk, que era o main support deles, acabou sendo promovido pra Fusion. Pra Liga. Na real, ele tá com contrato. Ele tá com contrato de duas mãos. É, um two-way contract. Ele pode jogar pros dois times. Sim. Ah, isso é bom pra ele. Até destacando outra equipe, que não, se eu não me engano, chegou nas quartas de final, na última edição, que é o Academy Team de Flórida. Que agora tá com o Manhattan e o Fact Fiction. É uma dupla de tanks com experiência de Overwatch League. Sim. É experiência de banco, né? Mas o pessoal... O Manhattan era titular. Acaba que é uma experiência de Shadow Bench, né? Shadow Bench. Experiência do Shadow Burnley. Ficar no banco, ouvindo o coach falar, vendo toda a fucking VOD com o time. Olha, mas ele trazer tudo aquilo pra academia, cara. Por exemplo, em lives do DAC, que era um antigo suporte de banco da Shock, ele falou que ele tem muita experiência como coach por ter ficado muito tempo no banco, então ele absorveu muita informação e assistiu muita coisa de como o que um main suporte deve fazer e o que não deve fazer. Sim. Mas o Manhattan, ele era titular naquela equipe ótima de Flórida, E eu lembro, inclusive, na Copa do Mundo de 2017, que foi a primeira vez que eu vi ele jogando, e ele tinha um Roadhog muito bom na época, me Muito bravo, impressionou. sim. E na Overwatch League, a gente pode dizer que a diva do Manten era provavelmente, sabe, o elo menos fraco até chegar o Sayagod. Sim, sai é um deus também. Bom, mas tirando isso, cara, eu quero muito ver a Envios também, que não Sim, tá com o roster decidido ainda. é, mas eu acho que se eles manterem o Crimson, que jogou na seleção do Canadá, eles conseguem alavancar o time mais ainda do que já tava. Ele já Será tinha que o um elo e Crimson fica? depois. Eu acho que sim, velho. Só se ele receber uma proposta muito boa. Porque eu, na minha É que é posição, não complicado, largaria. né? A Liga tem muito time de expansão, cara. Que, Sim. aliás, eu deveria falar dele. Daqui a pouquinho. Não terminar de falar da Contenders, a gente passa pra lá. Enfim, acho que é mais ou menos o DNA. E eu também espero para finalmente ver agora a GOATS, que mudou de nome, o time First GOATS. Generation. Virou o time do GameCube, Sim. né? Sim. O time do Tem a logo do GameCube, GameCube. cara. Tem a logo do GameCube. Sim, cara, muito bom. Outro time que eu quero ver é a Phase 2. Phase 2. Ah, do Michael? Sim, Isso. do King Que agora Mikaela. eles são o Com time Garkana. Kungarna, é isso. Com Garkana, sim. Kungarna. Com A Garkana. terceira encarnação da Kungarna. Vamos ver se dessa vez vai. Vamos ver se É, vai, vamos né? ver, Porque né? olha, tá complicado de Ah, tipo, contar. comentando rápido, porque foi mais um. Acho que de destaque mesmo da Kungarna é o Ubi. Não sei se alguém. Acho, dificilmente alguém conheceu o Ubi, mas é um moleque que é, tipo, bem afiado e Ele é tal. embaçado de DPS, cara. É o Ah, DPS. ele foi com a seleção sueca, não é? Não, não. O Ubi Não, ele é é americano. americano. É americano. Ah, então eu tô confundindo. Foi Ele baitado. joga de projétil. O Doomfist do cara é Ok. embaçado. Falou isso pra você. Ele é muito embaçado. Acho que da Coreia é Agora uma sem a galera. Runaway vai ser muito difícil assistir. É, porque Metade do Runaway apelo da Coreia era Runaway. era basicamente Tanto era tinha a One Kung Duo, Direction. tinha a Mystic, tinha a Metatena, tem muito time na Coreia. Cara, Coreia é complicado. Sempre vai ter time bom lá, sempre vai ter talento. Não à Tipo, toa que eles é o berço do esporte, né, velho? É vão complicado. continuar abastecendo a Overwatch League, sem dúvida. Sim. Aí tem o Pacífico, que eu acho que é a região que eu menos assisti de todas. Eu também. Eu não acompanho essa região tanto assim. Também. Nem conheço Pacífico é nada. meio que um misto de Tailândia, tem Coreia, tem Japão, tem China, então, tipo, tem de tudo. Pacífico é pra onde, tipo, os coreanos de OpenDivis falam, cacete, na minha região é impossível ganhar. Eu vou aqui no Pacífico, saca? É basicamente isso. Que É mais ou mancada. menos o que a Predator fez com a Mas gente. não É vou verdade. discordar, só digo que é mancada dizer isso. É muita Não, foi. mancada, Não cara. Cara, discordo, tem mas coreano, é bonito. é embaçado, porque tem coreano até na Contenders da China, que aliás, quem ganhou a Contenders do Season 2 da China foi um time coreano, né? Que é a Luke. Que aliás, Ah, Lucky foi é meme, Cheater. gente, mas fazer o quê, né, cara? Não tem restrição Aí de região, você. tamo aí. Mas eles estão planejando aí umas Quer dizer, restrições, já mas. chegou uma restrição. Não, e é engraçado que esse time coreano ganha Contenders da China. Aí você vai ver quem que o Shanghai Dragons contrata, é a Lucky Future. É a Lucky Sim. Future, cara. Muito, cara. Meu Deus, é complicado. Da Austrália, o que a gente pode falar é, tipo, sei lá, o time do Trio, que é bicampeão também, a Sydney É, Dreamers. assim, sem drop isso. É um time. Tem o Arkkraken, o Trio, o Punk, Huss, SKM, Kakanga. que pelo amor de Deus, o SKM jogou bem pra caramba na Copa, na minha opinião. O Trio tá quase fechado com algum time e Academy, se não me engano. Do NA. Isso, estão tendo alguns rumores bem fortes sobre a saída dele. É, então, tipo, é a galera que mostrou o desempenho na Copa, tá começando a deslanchar. Sim. Mas, tipo, não tenho muito o que esperar É, provavelmente mais uma vitória deles, mais um da campeonato. Sydney. Eles mantendo o padrão em cima. Bom, no time expansão, nós temos quantos? Oito times novos, né? Que foram adicionados Isso. ao roster da Liga. Você tinha alguma. Cadê minha cola? Ai, cacete, achei aqui. Pra começar, nós temos o time da Atlanta, que aliás é um time bem polêmicozinho. Aconteceu alguma coisinha aí? é um time que tá sendo hypado e que, na minha opinião, vai ser o mais polêmico. Vai ser mais polêmico a da contratação do Dafran, né? Então, é polêmico porque o time declarou que vai sair do time e aí o time voltou, disse que vai voltar pro time. O Dafran, né, gente? É, não é o time que saiu do time, porque... Meio complicado. Não, é porque o time vai 90% a gente fala do time por causa do Dafran. Ah, sim, sim. Todo mundo vai torcer por causa do Dafran no time. É, isso é verdade. É a mesma coisa que aconteceu com a Dallas. Qual é que esqueci? Sim, é verdade. O Dafran vai ter esse problema de. Porque é uma pessoa que não tá acostumada com competitivo, ele vai ter que ficar se adaptando a ter screen, a ter essa rotina de jogar. As streams deles não vai ficar mais recente. Na minha opinião, acho que é um player que vai jogar a Season of Art League e acho que depois abandona. Sim, eu também acho. Que eu torço pra que ele consiga. Não, eu também torço, eu acho que. Por skill, ele é absurdo. É tipo, eu acho que é nível. É Over Art League nível coreano. Sim. Os descansos dele, principalmente o soldado de destaque. Tipo, o que faz com o soldado é tracer é tipo. É absurdo. É, eu até digo bastante isso no Twitter. O Dafran, pra quem gosta de hitscan, gosta de assistir e de jogar de hitscan, ele é aquela grande esperança, assim, que se os developers darem uma forcinha, ele consegue colocar o hitscan de volta no meta. Porque consegue, o que esse cara faz de soldado, de tracer, não existe. Uhum. Acho que principalmente por parte do soldado que tá bem off-meta. E o tracking que ele faz soldado, tipo, é a frase que ele fala, né? Pra que eu vou ativar o Visor se o Visor não dá HS? Dá menos dano, sim. É, tipo, dá menos dano. Tipo, é insano o que ele pode fazer, velho. E a gente tem um paralelo legal, que é o Seagull. Que é basicamente a mesma história. O Seagull, quando ele se aposentou agora no final da temporada... Ele disse que estava tentando conciliar a vida entre ser streamer e ser profissional e que ele sempre tentou fazer isso, desde o começo da carreira dele. E não dá. Uma hora ia ter que escolher um dos dois e ele escolheu ser streamer. Com o Dafran. Provavelmente ele vai passar pela mesma situação. É porque, querendo ou não, ser streamer dá mais dinheiro, né, gente? Então, sim, mais dinheiro. Você cria sua rotina... É. Você depende de si mesmo e não de outras pessoas. É algo complicado. E pra alguém que já tá acostumado, acho que a melhor via é mesmo pra ele, talvez na opção seja melhor ele ficar com a galera. E tipo, falando sobre nome da Atlanta, essas coisas, o que vocês acharam? Ah, cara, tem o Inlar, né? Não sei falar o nome desse maluco, cara, me perdoe. Mas é aquele maluco lá da Last Night Leftovers, sim, da Rússia, né? Ótimo, esse cara é muito bom. Ele é excelente do PS. O Aster. Quem? Tem o. Da PS, tem o Gator. Coreano. O Aster, sim. Gator Tank, americano. Pocky, o Gator. Cara, tem o Pocky, verdade. Tem o Pocky, pô, velho. Pocky que é coreano. Cacete, sim. Kodak, alemão. Jogava na Mythic, se não me engano, né? O Kodak joga muito. Sim. O Kodak, ele Kodak jogou é na seleção da Alemanha esse ano. Uhum. O Zenyatta no Bronze, tipo, o impacto dele é muito grande. E tem o Massa também, jogando como o Mercy Lúcio do time. É um time bem misto, né? Um time bem misto, assim, as nacionalidades. É. Vamos ver como é que sai. Porque... Dois chineses, né? Pode ser. A gente já teve problemas na liga por conta de comunicação. É o que eu imagino que no início se tenha. Que é problema de comunicação. Mas em compensação. Filadélfia, com o elenco mais miscigenado e com toda a pré-season turbulada deles, eles tiveram um bom desempenho, eles não tiveram tanto problema assim. Uhum. Então, acho que é mais uma coisa de caso para caso mesmo. E a Filadélfia também deu sorte de todos os players falarem inglês fluente, né? Tipo, não teve muito problema. Sim, tem isso também. Bom, e o que vocês acharam da logo de Atlanta? Ah, eu acho ali, né? Eu achei bonito. Eu achei legal porque relaciona com os outros dois times da cidade, né? O Atlanta Hawks, na NBA, e o Atlanta Falcons, na NFL, então são pássaros. Mas, assim, eu achei a logo Phoenix, muito padrão, né? Assim, não sei. Não sei, é como se alguém, tipo, não falando que o designer foi, mas, tipo, parece algo bem genérico, sabe? Você olha, né? Parece coisa de time mesmo, de esporte genérico. Tanto que quando saiu as leaks das imagens, eu achei que era fake, porque muito estranho, tá ligado? Uhum. Eu achei bonito, principalmente se a gente comparar com outros que vão vir daqui a pouco. Olha, Mas, mas aí você tá cara, sendo eu sou. injusto. Tá sendo Mas aí muito você tá sendo injusto, cara. injusto. Nossa senhora, cara. É, porque tem o time do Bolsonaro, né? Não, eu não tava nem falando desse aí. Eu tava falando do Não, mas próximo da aquele ali é muito feio mesmo, cara. Não tem jeito, lista. Não, aquele é mas horrível. Ó, vou só agora. aproveitar para confirmar aqui que anunciaram, confirmaram a logo, o nome e as cores do Hanzo Spark. Oh, meu Vai Jesus ser Cristo, cara. rosa Deus e nos é o ajude. time do Bolsonaro mesmo? É, o Não, time do Bolsonaro, rosa e é azul. tipo. What? É rosa e azul mesmo? Rosa e azul, confirmado. Ah, pelo amor de Deus, gente. Então eu acho E que o o time do símbolo é Bolsonaro aquele. é o símbolo do PayPay, tá ok? Jesus Cristo, cara. Mas esse Cringe. time é muito estranho, as cores, principalmente a escolha rosa, ok, agora azul. Azul, Parece que é a seleção vai. da Hello Kitty. É, tô vendo aqui Eu achei agora. ousado, eu achei ousado. Vamos Vamos ver, ver vai. pela ousadia, Eu vamos ver pela aceitaria se ousadia. fosse Vancouver. É, Eu acho Vancouver que a skin com away vai ficar Hanoi. bonita, cara. A skin away vai ficar É, bonita. acho que a skin away pode ficar bonita, com bastante azul Detalhes, e né? negócio rosinha. Talvez fique bom. Sim. O próximo da lista aqui é Toronto Defiant. Defiant. Muito Então, vocês louco. querem falar de símbolo? De Vamos logo? falar primeiro da identidade e a gente parte pros jogadores aí. Porque, olha. Tá ok. Jesus Cristo, cara. Que não original esse negócio aqui. A gente precisa mesmo falar do logo deles? É. Vamos deixar ele quieto, deixa ele ali, né? Não precisa falar muita coisa. Enfim, cara, tem um roster pancada aqui, cara. Pancada, full Roster coreano. desgraçado aqui, viu? Full coreano, Com né? Porque dois players. o pessoal na Season 1 da liga aprende o quê? Você quer ganhar? Você contrata esses caras de olho puxado aqui e ganha. É basicamente isso, cara. Não tem outro jeito. É, eles ouviram isso ao pé da letra. É o Sim. famoso Just Click Heads for Head, versão Overwatch League. É até curioso falar isso, porque um dos primeiros nomes anunciados foi o Envy, né? Que jogou a primeira metade da liga pelo Valiant. E o Envy, se você comparar ele com o Space, o que você pode perceber é que o Envy ele não tem o game sense, a questão de noção de jogo, ele não tinha que nem o Space. Ele só dava aquelas ult que levava 2-3 o tempo inteiro. É, eu acho que a game sense do. É porque ficou complicado mesmo disputar com o Space, que hoje é É um dos porque maiores a atacantes partir do do mundo. momento que o Space começou a jogar, a praticamente jogar full diva, ele começou a abrir um gap enorme na liga. Eu acho que se um Só ele e o off-tech. Fury, eu acho, que se E equiparam assim. eu ainda acho que o Space é muito mais coisa que o Fury. Isso é a minha opinião. Eu também Eu acho, eu também acho. acho que a Concordo. game O sense do Space Space é tava no time errado na além. Copa, gente. Foi literalmente aquilo. Sim. Não tem nem como. Ele não A game sense merecia. desse Space é tratar além, eu acho. Sim. Ele percebe O tudo. Space, aliás, se você for ver na stream dele, cara, pô, eu nem. Pô, é foda você medir o jogador de diva só pelas bombas que ele dá, saca? Eu acho isso meio injusto. Tipo, não. Cara, Space, a comunicação dele, cara, tipo, as micropres que ele dá, tipo, como que ele manuseia aquela barra de recurso da diva é brilhante, cara. O Space é realmente, cara, o melhor diva player do mundo, atualmente, na minha opinião. Sobre o Envy, Sobre o o Envy. que ficou do Envy são exatamente as jogadas de várias kills dele. Sim. Ele não apareceu por esse outro lado. Então, depois desse tempo na Contenders coreana, vamos ver, talvez ele tenha mudado, talvez ele só seja bom e a concorrência contra o Space, que seja desleal mesmo. É, talvez. Pode ser. Vocês têm informação de quanto que ele foi comprado pela Toronto? Eu acho que ele foi comprado. Quanto? É, eu tenho. A quanto ou quando? É, a quanto? Ah, não faço ideia. Não, isso aí É complicado, porque eu dificilmente. sei, eu li. É, quando acontecem essas transferências, geralmente eles botam valor, só que aí eu não sei se alguém registra ou não. É bom a gente começar a registrar, aliás. Mas eu sei que pelo Neco eles pagaram aquela nota preta, Quanto que eles pagaram fudida no Deco? Que eu não faço ideia. pra pagar. Cara, eu acho que foi 250 ou 300k. Não, nem Por aí. fudendo. Sim, foi. Meu Deus, velho. Foi. É que é complicado, porque assim, o pessoal viu, ó, esses times de expansão eles iam e falam: qual foi o MVP da liga? O Jonak. Foi o Jonak. Jonah. Foi o Jonak. Então eles assumem que, cara, se eu pegar aqui um sup flex, meu time tá feito, cara. Aí eles pegaram o mais próximo, que o Neco é um baita de um sup flex, não tem nem como negar isso. Mas, tipo, além desses dois, que esses dois são as estrelas do time, né? São jogadores de Sim. OWL que já são bem conhecidos. Mas fora aqui a gente tem o Ivy, o Stellar, o Yakpung e o Aide. Vocês conhecem alguma coisa desses jogadores aqui? O Aide, eu acho que eu já ouvi falar ele de algum canto. Eu assisti ele em algum canto. Acho que ele é. Ele era de algum. Ele era da DJ. Ele era, ele era da DJ? Ah, então. É, foi daí que eu ouvi falar. Time do Kaiser. Então. Sim. Tipo, são todos jogadores de contenders da Coreia, porque lá é basicamente peixe, pesca e pague, né, cara? Você vai lá. Opa! Você vai lá e com uma cesta vazia sai com um monte de coreano no bolso. Né? É basicamente isso, cara. O Ive e o Yakpung, eles vêm da Team Ardeon. Uhum. Isso, da O2. E o Yakpung é só interessante mencionar que talvez se alguém acompanhe a Contenders Coreia, ele era o Lee Kahn. Ele trocou de handle para ir para a Overwatch League. Agora que é Yakpung. O Ive, eu ouvi falar muito bem dele. Eu não acompanho muito a Contenders Coreia, mas quem acompanha geralmente fala muito bem desse DPS. Olha, eu realmente não lembro dele. Mas não lembro mesmo. Eu também não. E olha que eu assisto. Eu quase não vi jogo da. Na Season 1 ele foi vice-campeão. Ah, eu não assisti. Season 1 eu fiquei limitado ao SA mesmo. Mas é mais ou menos disso que a gente pode falar do time. E que a logo é meio. Né? É, essa logo aí, cara. Pelo amor de Deus. Tudo de bom que eu tinha pra falar desse logo eu já falei. É. Nada, ele não falou nada. Nada, é basicamente isso. E agora, a gente não tá falando do comitê. Qual é que é o comitê da. Eu acho que eu não cheguei nem a ver o comitê. É o Bishop. O Bishop e o Bubbly. O Bishop, pra quem não sabe, era o coach da London Spitfire no primeiro estágio da Overwatch League, quando eles foram campeões. E aí, até o pessoal acha que ele saiu por problema com o time. Ou por não se encaixar, quando na verdade ele teve que sair por motivos pessoais mesmo. É, teve um caso de câncer na família, e aí ele teve que tratar, foi a mãe dele. E o Bubbly, ele, eu vou até confirmar aqui, isso, ele teve a carreira inteira na Team Kungdu Uncia, que a Kungdu é dividida entre Uncia e Pantera. Ele sempre esteve na Uncia, até que ele foi para Seoul Dynasty. Sim. Ele foi um dos coaches da Seoul Dynasty nessa primeira temporada. Os bilhares, né? Uhum. Ele já tá apostando na comissão, já com experiência no Overwatch League. Sim, isso é bom. Isso acho que vai ajudar o time. Bom. E o Seth, que é o head coach da Atlanta Ryan, que a gente viu anteriormente aqui, ele era o coach da Last Night Leftovers, é isso? Eu tô indo aqui? Sim. É isso mesmo. Ele, para fazer uma trajetória de cabeça aqui, ele era o técnico do Dafran, na época da Selfless. Ele foi o técnico do Dunlocked, do Seagull, de toda essa galera na NRG, Harblue, Ajax, Dummy, IDDQD, e também da San Francisco Shock, no começo da temporada. Sim. É bom. Então, também um time com bastante experiência, principalmente na Selfless, cara. A Selfless era um time muito, muito forte, cara. Sim. Então, espero que ele consiga trazer alguma coisa pra Atlanta. Aí agora a gente tem o famigerado time do Bolsonaro. Opa, realmente, que é o Zul Spark. Que é tipo, é aquela logo que o cara fala, é um jogo de arma, né? Tá bom. Vou fazer uma arminha de dedo. Tipo, ai, velho. Tipo, esse logo, cara, tá todo mundo falando mal desse negócio. Falou. O pessoal vai começar a gostar disso aí, cara. Hangzhou Spark, lema, piu, piu, piu. Que não era nem pra ser Spark, né? Era pra ser outro nome. Que deve demorar a sair... O roster? Eu imagino que, tipo, a gente tá no dia 14 pro 15, eu imagino que antes das contenders todas começarem, acho que já deve sair alguma coisa, eu imagino. Eu acredito que uma, duas semanas no máximo. É, isso pra mim também seria o máximo mesmo. Porque eu não acho que deva demorar muito, não. Se você for pegar, Paris anunciou o roster inteiro antes de anunciar a identidade. É. E na verdade. Toronto foi anunciando de dois em dois durante uma semana. Então, eu acho que dá pra colocar uma semana com uma semana de margem pra mais ou pra menos. É. Já que você falou de Paris aí, né? Já teve a divulgação completa do roster e da identidade visual. Da identidade. E o nome, né? Paris Eterno. Sim, que... é uma mescla da seleção da França, que tem Ben Best, tem o Sun, que Nico. Pra mim... Sim, tem o Cruze, tem bastante Nico. Gente da Europa. Sim. É basicamente, eles pegaram, eu acho que... O Rossi é totalmente europeu. Sim, é o que representa bem a região da Europa. Sim. Eu achei legal que eles tentaram pegar os melhores jogadores franceses, assim, né? Pra tentar representar sim, mais. Sim, o Sun... Não pegaram, tipo, seis coreanos e tá aí, galera. É. Não, e eles falaram na apresentação que eles realmente queriam ser o time que ia representar os europeus. Parabéns pra eles que conseguiram. A London Spitfire, né? A London Spitfire é um time coreano. Sim. Então, realmente... Sim. E se você ver, não ficou um time ruim, né, cara? Dá pra você conseguir um negócio. Tranquilamente, tem 47 coreanos de contenido. Sim, aí, tem, cara. Tipo, Ben Best, tem o Sun, que achei o ápice do time mesmo é o Sun. É o Sun, sim. Entendi. O Cruze. O Shadow Banco. É. Olha, grande. Eu e o Matheus do WLBR, a gente tava trocando uma ideia e diz ele que ele acha que o Nico vai fazer o Shadowburn ficar banco. Eu já meio que, eu não sei o porquê, velho. Não que ele vai fazer o Shadowburn ficar banco, vai fazer o Shadowburn continuar. Ah, nossa. Não, mas ok, isso é um pouco de brincadeira. A questão do Shadowburn é que em Filadélfia, por exemplo, ele não jogou porque o estilo de jogo dele mesmo. É, mecanicamente, ele não é nem melhor e nem pior que o Ikkyo. É que ele não se encaixava com o time. E se você for pegar, você tem aí o Nico e o Sun jogavam juntos na época de Rogue. O Damon também conhece muito bem essa equipe. Então, na questão do entrosamento, ele já tá saindo atrás de novo, sabe? Uhum. O Shadowburn pode muito bem ser titular, e não duvido que seja. É, imagino. Mas... se ele não for, eu não vou estar surpreso. É que também o time tem o duo de DPS da seleção francesa, né? Sim. Uhum. Em teoria já seria mais fácil mesmo. Sim, que eu acho que nesse meta o Shadowburn ele pode se destacar, cara. Realmente acho. É, depende do mapa. Ele faz umas áreas muito embaçadas, cara. Uhum. Pode ir, e o Nico a gente só conhece ele pelo Genji e por de vez em quando fazer o flex da Diva. Sim. Na época da Rogue. Sim, a gente não conhece tanto a hero pool dele. Na época de Rogue, quando tava famoso Triple DPS, ele fazia o Genji. E aí, como eles não tinham uma diva, quando eles precisavam de diva, ele fazia. É, o mesmo esquema que a BGH tinha com o Maurice, basicamente. Na época da Copa de 2017. Sim, o que acabava sendo prejudicial, porque eles acabavam tendo uma diva que era realmente um off-tank, tipo, que treinava bastante. Especializado. Sim, exatamente. Isso a gente pode talvez ver como um bom flex, que talvez vá adicionar em algumas comps pro time. A gente tem que esperar pra ver agora, né? É, tem que esperar pra ver, né, cara? Comissão técnica, eles têm o... qual é o nome do cara? É o Baymon, que se eu não me engano foi o coach da seleção francesa. Ele é o head coach. Francesa da Valiant. Então, tipo, aí, gente com experiência em mundial e... Baymon, puta de um coach, cara. A gente pode ver pelo trabalho dele na Valiant. Ele e o Goomba. O Goomba foi pra Boston. E os dois foram as cabeças brilhantes, assim, da estratégia do Valiant. Você vê na série deles no YouTube. E eu também queria destacar o Seita, o coach finlandês que eles trouxeram, que o pessoal talvez não conheça. Ele jogava na equipe do Ninjas em Pijamas. Nossa, ele era o Lúcio, que consagrou toda aquela galera de Frag, Zaps. Ele tava junto, é um cara que entende muito do jogo. E que eu fiquei muito feliz quando eu vi que trouxeram o Seita de volta, que ele tava meio apagado no Overwatch. Sim. O que vocês acham da entrada do Kiki nesse time? Do famoso Kiki. Destruidor de times. É. Olha, porque o Kiki teve... é bem conturbado você pensar no Kiki como um bom coach, porque ele foi da Dallas, não foi? Se eu não me engano. Foi da Dallas e da Houston. É que aconteceu a entrada dele nessa Tipo, parte, ele passou em dois times que não tem um histórico muito bom. Principalmente a Dallas, que era a favorita em questão de beats e tudo mais. Tinha uma audiência incrível por causa da Dallas, que só conseguiu melhorar com a chegada do Aero no time. A chegada do Aero e do Mickey Brigitta, né? Pra dar aquela estabilizada no time. E, tipo, cara, o Kiki foi basicamente o maluco que olhou pro Temu e achou uma boa ideia botar ele de Winston, saca? tipo. não sei como esse cara ainda tá na liga, mas estamos. Olha! Espero que ele se prove ao contrário, Dô. Eu ainda tenho fé que ele seja um bom coach. Se o cara tá ali, eu acho que é porque ele tá ali por merecer, sim, porque ele é bom. Então eu espero a mesma coisa. Pô, memes à parte, a gente não sabe muito bem como era a situação da Dallas, saca? Sim. Vai ver. Teve algum motivo. Eu queria colocar uma situação em que na primeira temporada a gente vê que os jogadores que não conseguiram se adaptar bem à nova realidade do competitivo acabaram virando coaches, tipo o Coco é um exemplo. E eu acho o Kai Kai, ele é um tipo de técnico que não se adaptou bem, porque se você for pegar a trajetória dele, ele era off-tank na C9 do Sherford, do Grego e tudo mais. E aí ele passou a ser coach em 2017, e ele foi o coach por trás daquela Indy maravilhosa, que ganhou contenders, foi pra Coreia, ganhou Apex na Coreia. Então, ele tem uma carreira muito boa, só que eu acho que ele não conseguiu se adaptar bem ao Overwatch League. Pode ser que sim, muitos players não conseguem, e eu imagino que coaches também não consigam. Bom, mas fora isso, a gente ainda tem o time de Washington Justice, né? Que não foi anunciado quase nada dele. A gente só tem o nome. Tem o graças vazada. É só leak, sim. É só um leak, não. Na verdade, a gente só sabe que é o time de Washington. É um shield. Mas que os leaks até agora acertaram tudo, né? É, eu confiaria nisso. O logo é, sei lá, meio estranho, eu digo assim. Mas é bem patriota. Representa, é patriota. É bem patriota. America. É, America. Apenas isso. Ah, eles são a capital dos Estados Unidos, né? Se o time da capital não vai ter isso, qual vai ter? O próprio time do Washington Wizards da NBA também tem uma logo bem similar. Uhum. Então, bastante tipo, essas logos, elas pegam bastante inspiração de times de outras ligas, né? De esportes. Outro time que também não teve muita coisa foi a Guangzhou Charge. Só sim. Teve um player anunciado, que foi o Hotman. O Hotman, né? É o Hotman. O Washington, apesar de não ter sido anunciado ainda, a gente sabe que o Janus é main tank de lá e o Wizard Young, que era do New York, é o head coach. Da NIXL. Então, tipo... Que isso, aliás, é muito big, né? Sim. Isso é muito big. A gente tem o melhor porque time. Porque o Wizard, holy fuck. A gente tem os melhores main tanks da liga e um ótimo head coach, que era... Um dos melhores head coach, sim. Então, tipo... Já começa bem o elenco. Uhum. E até na equipe de New York, o Janus, ele tava muito mal visto, assim, porque você tem um mano que tava muito encaixado com o time, e o Janus que joga de outro jeito, e aí às vezes a gente vê ele como um jogador não tão bom. Sim, mas pro Wizard Young ter ido pra outro time, já ter trazido ele, ter escolhido ele, talvez a gente veja um Janus diferente essa season, jogando melhor. Mais adaptado. Mas, tipo, da Guangzhou Charge, o que a gente pode falar? Que, tipo, da marca, né? É que ele. É, tipo, ele só tem como roster mesmo o Hotman e o manager. Acabou. Eles não têm mais nada anunciado. E tem a logo que é as iniciais. É tipo, tá bom. Eu achei criativo, cara. Eu não achei ruim, não. Tem o raiozinho ali. É, eu não acho ruim. É simples demais. Só isso. Eu achei que as skins ficaram bonitas. As cores ficaram realmente. Eu não gostei muito do conceito, assim, sabe? Pô, é uma tempestade. E aí, vocês foram. Mas um time chinês é querendo fazer tempestade pra fundar na liga, né? Capa. Opa! Salzinho, ó. Que isso! O que a gente tava falando? Vamos falar aqui sobre o próximo time, né? Dessa logo maravilhosa. Eu achei maravilhosa. Hunters, que tem vamos lá, pelo amor de Deus, concordem comigo, o melhor nome de qualquer time até agora. Sim. Caralho, velho. E a melhor logo do Hunters, velho. Com certeza. E a de melhor logo da expansão, eu concordo também, porque eu gostei do Panda, eu não gostei muito das cores, mas acho que eu não ligo tanto. Porque eu só não entendi por que o colarinho do panda é de uma cor e a letra é outra, sei lá, esquisito. Designers. Designer, né? Vai entender. Designer. tem muito o que explicar. E é outro time que não teve nenhum tipo de contratação, nenhum tipo de roster, organização é, mesmo. Nada. Então vamos falar sobre a estética, porque é o que nos resta. O panda, eu achei muito legal, porque é um animal manso, um animal morto, e esse é invocado, sim, sabe? É o famoso panda que quer jogar. Uhum. E sem isso. Falar que Chengdu é um dos lugares onde tem uma das maiores bases de pesquisas de reprodução de pandas gigantes. Então, tipo, é caralho, muito bem localizado. Conhecimento aí, aqui. O cara está no podcast, velho. Eu estudei. Observatório Ciência. Eu trouxe informação e ela está quentíssima, hein? Olha lá. Ó, vocês valorizem ouvintes do Observatório Biologia. Exato. O cara vai pesquisar até se tem relação com sim, com, então, com tipo, a parada, é algo que faz muito jus à cidade de Chengdu. É bem localizado a questão da logo, nome. Eu espero que seja um time que surpreenda. Sim. E, assim, até bold o que eu vou dizer, mas eu acredito que eles são o único time até agora que conseguiram colocar a cor amarelo nas skins e não ficar cringe. Ah, sim, eu concordo. Sim. O amarelo, com meio marrom ficou bom, porque os amarelos que tem, por exemplo, na Shanghai, na Mayhem, parece que a gente vai comendo McDonald's. Sim. Sim. Que inclusive tá um McDonald's palhaço. Paga nós. Opa. É, na verdade, parece que você vai comer naquela loja lá. É, sabe? Isso, não é bem no naquele fast food. É, naquela loja, naquele fast food lá. Porque, tipo. É que na real é um amarelo mais dourado, né? É bem mais douradão. Uhum. É, ainda bem, né? Uhum. Porque se seguisse a lógica dos times que a gente já tem, ia ficar bem feio, porque é muito puxado. Sim. Bom, eu acho que isso conclui aqui o nosso podcast, né, gente? Sim. A gente já falou tudo que tinha que falar. É, porque por último é o time de Vancouver, mas a gente não tem nenhum vazamento, não tem nada de Vancouver. Só temos um nome. O Schultz, a gente aposta que possivelmente possa ser a Runaway. O de Vancouver. É, o roster da Runaway. É o que todo mundo espera. É o time que tá sobrando, né? É o time que tá faltando e é o único que não liberou o roster completo e a gente imagina que a Runaway vai ser um roster completo. Ou a Runaway foi pro time do Bolsonaro, ou é Vancouver. O time do Bolsonaro, pra quem ainda não entendeu, é o time do Hangzhou Spark. Só pra ficar bem claro mesmo, que é o da Arminha. É, a Arminha com a mão. Quando vocês verem o logo, vocês vão entender por que, que é o time do Bolsonaro. É a logo. Tem que deixar eu ganhar, tá ok? Bom, mas eu acho que no demais a gente já falou muito aqui. Talvez fique bem prolongado esse podcast como piloto. Mas é um conceito, uma ideia que a gente queria levar pra frente, saber o que vocês acham dela e do que a gente poderia estar melhorando. Quer receber os feedbacks, o impacto geral na comunidade. É isso. Acabou ficando um pouco bagunçado, mas acho que deu pra passar a mensagem bem de boa, bem tranquilo. Dá pra dar uma revisada em todos os times que a gente quis falar aqui. E só pra ajudar a terminar com um clima bem descontraído, acabou de entrar no PTR, o Bob agora é dourado, na arma dourada da L. Meu Deus, isso... Caralho. Isso encerra bem, né? Isso é muito... O Bob vai ficar todo dourado? Sim, todo dourado. Holy shit. Tá, ok, agora eu vou ter que pegar essa arma dourada. Isso ainda vai destruir famílias. A Blizzard não sabe o que ela está fazendo. Sim. Ela tá ferrando a economia, né, cara? Onde vai arranjar tanto ouro? Onde vai arranjar tanto ouro competitivo? Né, cara? Jesus Cristo. Então, estejam vocês ouvindo de manhã, de tarde, de noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. E adios. É isso aí. Falou, galera. Estamos gravando à noite, então boa noite. É. Se vocês estiverem ouvindo de dia, pare. Aí no agora, busão lotado, fudido. Ouça de novo à noite, até agora. E aí diga boa noite pra mim de volta. Boa noite. Igual o William Bonner. Estou esperando seu boa noite. É, o William Bonner deu boa noite, vocês dão boa noite. Então. Ai, caramba.